Costa. Apaixona coração. O tempo é o pai das horas, as horas do segundo. Eu já nem tenho tempo, preciso do seu mundo. Preciso ter você de novo comigo. A noite é mãe da lua, a lua da saudade. Só seu amor clareia a minha felicidade. E nós não somos mais meninos, já passamos da idade. Eu sou o mesmo homem que um dia te amou. E não sou mais o mesmo homem que te enganou. Você ter me deixado foi uma grande lição. Eu não suporto mais ter que dormir com a solidão e ter que acordar sonhando com o seu perdão. Perdoa e joga fora todas as suas mágoas e volta de uma vez pra nossa casa. Eu não mereço mais o seu castigo. Perdoa, perdoa esse cara que te ama. E para de uma vez com esse drama. E volta de uma vez ficar comigo. Você ter me deixado foi uma grande lição. Eu não suporto mais ter que dormir com a solidão e ter que acordar sonhando com seu perdão. Perdoa, perdoa esse cara que te ama. E para de uma vez com esse drama. Eu não mereço mais o seu castigo. E joga fora todas as suas mágoas e volta de uma vez pra nossa casa. E volta de uma vez ficar comigo. Perdoa, perdoa esse cara que te ama. E para de uma vez com esse drama. Eu não mereço mais o seu castigo. Joga fora todas as suas mágoas e volta de uma vez pra nossa casa. E volta de uma vez ficar comigo. Fica comigo, vai. Eu te amo. Fica comigo, vai. Porque eu te amo.